segundo volta seca, houve tempo em que Lampião teve sob suas ordens nada menos de 240 bandoleiros, divididos em grupos estratégicos de ação bem sincronizada. Desses muitos cabras sem nome, entregues à vida errante e perigosa de salteadores das Caatingas e Carrascais, alguns eram, sem dúvida, poetas e cantores. E ao clarão da lua sertaneja, no intervalo dos combates, suas vozes falavam docemente de mulheres e de amor. Se eu soubesse que eu chorando empata a tua viagem, meus olhos eram doídos que não te davam passagem. Cabelos pretos anelados, olhos castanhos delicados, quem não ama cor morena morre cego e não vê nada. Se eu soubesse que eu chorando empato a tua viagem, meus olhos eram dois rios que não te davam passagem. Se eu soubesse que eu chorando empato a tua viagem, meus olhos eram dois brilhos que não te davam passagem.